61 a bordo, 4 horas, São Luís. J Alpha, reporte ponto de espera da 10, pronto, ajuste 10 no 3, trip 53 e no 7. J Alpha, reporte está pronto, portanto. Com 896, chama Recife, 2545. Recife, 2545, pode. Oi, Salvador, 357, está pronto, pode decolar da Notera. 357, a linha decola, pista no 0, vento 120 graus, com 05 nós. Gente, a linha decola, 357. Zeno 7, decola 15, controle 120, decimal 8, seu Mão Rui, boa noite. 208, boa noite. Controle, Salvador. Bom dia, é o 352. Seu 317, na Momo. 317, bom dia, contato radar, seu 380, perfil Momo. Perfil Momo, 380, 5307. Tango Whisky, hein? Que tango na escuta, Torre Salvador. 3520, tá na escuta, Torre Salvador. Tá 3520, na escuta, Torre Salvador. Controle autorizado, 35317 Lacogno. Autorizado. Autorizado, grato. Tripe 5317, chama Recife, no 2545. 2545 Recife, Tripe 5317. Zero na escuta, Torre Salvador. 4530 Aracaju, copia 190. Copia, senhor. 4530 Aracaju, 190, autorizado. Decola da 10 com curva esquerda na subida Puca. Transição Caju. Aciona 5146. Controle 120, decimal 8. Autorizou 190 Aracaju na Puca. Caju 5146-1208. Decola com curva esquerda. 4520. No portão 8, tá 3520, chame pronto. Confirme tá ciente do horário do Notan, fechamento da pista no zero. Ciente, confirma o horário, 4:30 aí. Afirmativo, agora os 30, aos 30, dos 4:30. Estamos tentando aqui, obrigado. Bravo, posição 8. Zero, pra chegar? Vamos para Aguarde um instante, eu tô solicitando o supervisor da infraero, ok? Sua autorização até 3520, aguarde. Zero, tá pronto, pushback? Mas... Tá agilizando, tá 3520, por gentileza, chame pronto. Salvador, Santos 520, vamos para o feedback, acionamento no 8. Livre, tá 3520, chame táxi. 0 com 63 a bordo, alterando o risco de 1,58. Pátio Índia Alfa, reporte com espera da 10 pronto, ajuste no 0 no 3, então 3520. Pátio Índia Alfa, reporte na Paredão no 0, 2-0. Cola, pistão no 0, tá 3520, vento 120 graus com 08 nós. Decola, dá 1-0, 3520. Obrigado pela decola os 39, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. 1208, obrigado, uma vez, bom dia. Tá, 3520. Controle Salvador, muito bom dia, até 3520, decolou na sua escuta. Bom dia, 3520, subiu mantendo, nível 90, sai da Fuca, subiu antes. 190 na Fuca, tá, 3520, boa possibilidade de voarmos direto. Aracaju? Realmente tu mantém a saída, aguardando o Aracaju. Negativo, vai manter a saída aguardando, 3520, obrigado.